telefone do canal Voo Oficial do Mar para que você faça a chegada do Mariano, como no portal do Cidade. O 4958, contato a H, a 4058, Voo Oficial do Mar. Aguadinha, rota número 2. mais que passe na primeira energia, após conforme nós. Responde 5472, posição nenhuma, 2018. muito grato pela forma. Soltando o MD-60, o Whisky Soa Lima. Anápolis, o modelo 2KS é estacionado, é 9530. Para o voo 29, a comunicação foi ITAP, deixa para o número 050. É o ITAP de 1, para o site de segmento, a gente vai para o número 050. W on our site has submitted OV at 5.1. The phone is into the enemy, for the Nero, the enemy is calling. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 1963 cruzando 1300 metros. Obrigado, Daniel, e falar para o senhor 0 menos que o 0,40 graus de aeroporto. Ouvi, Salvador, bom dia, passarei do 22, 29, transfere. Santana no nível de voo 360, a paz 2 no país autorizado do Brasil. 2000 Elefa, voo Rosana 3. Voo 649, 2002 no país autorizado do Brasil. Eu sei, responsabilizado. right turn. Sound 1 departure. Dog transition. Delta Oscar Kilo Lima Uniform transition. Number Zulu 44 first entry after approach to the flight plane low. Fox 5513 and Salvador approach frequency 120 net going. Thank you.

agora o 236 completado com 2808, 2100.